cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje, aproveitando o ensejo que estamos a aproximar-nos da Expo H, edição 2018, e à sequência do que iremos fazer na próxima semana, mas enfim, isso na altura falaremos, resolvemos convidar uma banda que já esteve connosco por 4 vezes aqui na Boa Nova, no que diz respeito ao destaque no Cá se fazem, cá se tocam. Aliás, a primeira vez já foi em 2006, na altura que nos tínhamos proposto ter todas as semanas uma banda em destaque. Ora, pois bem, e passados 12 anos e qualquer coisa, a verdade é que continuamos a fazê-lo. E durante esse período, precisamente, Esquita de Bill tiveram 4 vezes connosco. 3 vezes o Paulo Bizarro e 1 vez o Carlos Moisés. Mas também temos de ser sinceros que já há 6 anos que não fazíamos. Apesar de haver muitos motivos para falar com o Esquita de Bill, mas os olhos foram saindo. Mas hoje, por via do concerto que temos aqui previsto para o dia 27 de julho, sexta-feira, eis que damos uma vez mais com o Carlos Moisés. E vamos aproveitar para falar, nada mais nada menos, de que uma banda que já fez 30 anos, já aqui nos seus 31 anos, que lançou também um álbum ao vivo e um álbum mais recente, que, não obstante, foram passados aqui na Boa Nova, não ter sido destaque, e que, claro, é uma banda que ganhou muitos fãs. E, desde logo, ganhou o respeito das pessoas por uma questão. E que, em Oliveira Hospital, também já tivemos a oportunidade de comprovar por várias vezes. Pelo menos por 2, como estou a recordar. Uma, creio que nos anos 2006, mais ou menos, é que aqui de Bilos estiveram ao vivo, precisamente, não na altura na Expo, era a Fica a Col, mas no mesmo espaço, no Parque Mandaneiro. E, mais recentemente, em dezembro último, fizeram parte do concerto solidário para ajudar as vítimas dos incêndios. E hoje, aí estão, então, por via da nova Expo, na edição de 2018. Ora, antes de mais, dar as boas-vindas, estamos a falar para Tomar, como bem sabem, dos que já deviam estar a falar com o Carlos Moisés. Carlos, ainda que seja via virtual, bem-vindo uma vez mais aqui ao Liberdade Hospital. Olá, Pedro. Está tudo bem? Tudo bem, ótimo. Pois, para mim é um prazer voltar a falar convosco e vai ser um prazer enorme voltar ao Liberdade Hospital. Fazer mais uma série. Um veleiro à deriva do mar sem sossego. Não busco qualquer diva, pretendo saber de mim. Quem vier encontrar-me, que me não derrube. No caminho que recuso, neste ponto onde repousa. Sei do pouco aprendido, a certeza que a partida é rainha como cegueira, sensata companheira. Vou sem rumo, nem norte, vou sem rima, nem forte. Sem rumo, nem norte, vou sem rima. Certeza que a partida é rainha conselheira, sensata companheira. Vou sem rumo, nem norte, vou sem rima, nem morte. Sem rumo, nem norte, vou sem rima, nem morte. Eu vou então. Que a banda iniciava com Sem Rumo. A verdade é que já vão em 31 anos, 3 décadas e alguma coisa mais. E sendo que os pilares lá estão, o Paulo Bizarro e o Carlos Moisés. E é uma banda que, há pouco disse, ganhou muito o elan, logo nos seus primeiros álbuns, como uma forte presença ao vivo. Elan esse que vocês fazem por continuar a cultivar. E se assim não fosse, razão por qual há 2 anos, até podia comemorar a data, lançam também um CD com um DVD, com um componente de imagem. Uhum. Esta maneira de encarar os Quinta de Bilbo como uma banda que faz a festa em palco é algo que vos agrada particularmente e que vocês vão cultivando. Sim, é um facto. Nós desde no início percebemos que tínhamos algum jeito para estar em cima do palco e fazer a festa. Também ao longo dos anos fomos aprendendo, fomos evoluindo também muito nesse aspecto e percebemos que realmente nos dava muito prazer tocar ao vivo. Óbvio que também nos dava prazer construir canções e gravá-las. Mas era sem dúvida neste contacto direto e com o público que nos sentíamos absolutamente realizados. E também é óbvio que era onde sentíamos o maior retorno, portanto, das nossas canções. Era ali, naquele lugar, naquele sítio, portanto, naquela comunhão da banda com o público. E, portanto, ao longo dos anos fomos investindo muito nesse setor, nesse aspecto de trabalhar muito bem o concerto. E a banda aos poucos foi se tornando conhecida por ser uma banda dinâmica, em palco, de realizar concertos festivos, portanto, inclusivamente memoráveis, e ganhou, de certa forma, muita competência nesse aspecto. E hoje em dia, sem dúvida que a banda é reconhecida como uma banda excelente ao vivo, para além depois também ter o trunfo de ter um leque de canções que já são canções de todos, né? Sim, que ao longo são verdadeiros anos, são canções que consideramos que são nossas, mas também são das pessoas já, porque de uma forma ou de outra tiveram um papel decisivo na sua vida, num momento em particular, sei lá, para além dos concertos. Portanto, esse aspecto da música ao vivo e do palco realmente we'll be right back. Estão cansados? Mexam-se, sigam! Estás do jovem atento, acordado deste início de século, à espera de um lugar difícil de encontrar. No canudo viva a esperança, atrás das luzes em vertigem, ao ver a noite recente, que tens de conquistar, que tens de conquistar. Vai este chão dos filhos da nação, vai tudo para ser, ansiosos por saber se a cruz é salvação. Pois as cenas sem nada para te ver, vem cumprir-se a decisão. Preso a uma ordem que não podes curar, ouves fascinado o ofício da vitória. A fobia de um monólogo que insiste em partilhar. Mas não entendes porquê, mas não entendes porquê. Ai, este show dos filhos da nação, vai tudo esparacer. Obrigado. Olhando aqui para a panóplia dos vossos discos, sabendo que a banda começou em 87, daí a ideia dos 30 anos, que foi dos 31, o primeiro álbum é de 92, o Sem Rumo. E desde então foram tendo um conjunto de álbuns que vai tendo essas tais músicas, como há pouco disse, e que podemos chamar de hinos. Portanto, fazem parte do nosso imaginário coletivo, né? Aliás, há de haver, seguramente, quem venha ver o vosso concerto e é a primeira vez que os vê, ou porque são mais jovens, mas há temas que são impossíveis de não conhecer, nomeadamente os Filhos da Nação. Esse então será talvez de todos o mais célebre, e todos nós podemos conhecer e saber até para trautear. Mas a verdade é que há um conjunto de músicas que todos nós, que vão conhecendo os álbuns, vamos agradando mais. Por questões várias, as pessoas vão associando aqueles temas mais para consigo. E eu seguramente, eu queria estar do vosso lado a dizer assim, vamos ver o alinhamento para Oliveira do Hospital, ver o alinhamento das músicas. O que é que vamos mais pôr? Sendo que dizem-nos algumas bandas que às vezes, até meio do concerto, percebendo a sensibilidade do que vão tocando, às vezes fazem pequenas mudanças. O que é que estima que será o concerto no hospital? E que tipo de alinhamento pensa à partida que será o ideal para este concerto aqui ao ar livre e onde espera alguns milhares de pessoas? Bom, nós ultimamente também um bocadinho em jeito ainda de comemoração, não é? Porque são 31, portanto, ano passado comemorámos os 30 anos em força, mas ainda estamos um bocadinho ainda na sequência, portanto, dessa comemoração. Portanto, que é uma data, penso eu, que é importante, é simbólica. Sim, são 30 claro. Anos de canções, de concertos, de forma que estamos a tentar ser um bocadinho transversais à discografia. Porque, como disseste, há aqueles clássicos, há os hinos, aquelas mais conhecidas. Há outras canções também que, no fundo, fazem parte e são muito importantes no universo musical da Quinta, não é? E algumas dessas canções também vamos querer tocar, não deixando de lado aquelas que as pessoas melhor conhecem, até porque as pessoas gostam também de participar, a cantar, portanto, e a vibrar. Mas eu diria, o concerto vai ser um bocadinho, como disse, transversal à discografia. Desde esse tal primeiro disco, Sem Rumo, 92, passando por todos os outros, né? Portanto, penso eu, se não estou em erro, são 8 discos originais, ou 9, não sei, 8. Sim, são 8, exatamente. Depois mais as coletâneas todas e alguns originais nas coletâneas. Portanto, é uma discografia já vasta, que penso que é importante realmente trazer. Até porque também é importante, como eu costumo dizer, os concertos também poderão ser uma oportunidade boa de formar novos públicos, não é? Ou de angariar novos públicos. Portanto, outra geração, as gerações mais da malta mais nova, poderá também ter, de certa forma, interesse em conhecer as canções da Quinta do Bill, portanto. E mesmo por esse motivo, penso que seja importante mostrar canções que não são tão conhecidas. Portanto, portanto provavelmente em Oliveira do Hospital vamos fazer assim uma viagem pela discografia da Quinta do Bill. Die! já dei a minha pena à semente da terra, que os céus vão chorar no ciclo da vida. Põe os filhos no céu! Esse concerto, disse 2006, por engano, eu creio que terá sido entre 96 ou 97. É a primeira vez em Oliveira. A primeira vez no hospital, sim. Ah, sim, sim. E eu digo isso porque. Foi anos 90 ainda. Exatamente, ainda não existia o Dias de Cumplicidade. Recordo-me que o Sexta-feira não terá sido cantado. Provavelmente foi na turnê do Trigo do Sol. Exatamente. Onde efetivamente vocês surgem um bocadinho com a mística um pouco índia. Sim, era o Trigo do Sol. Exatamente. E que na altura deixou, até porque, enfim, é uma banda recente e nunca tinha estado em Oliveira Hospital, deixou muito boa impressão, mas logo à partida deixou primeiro aquele efeito de, como diria o Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E seguramente cada vez aqui pessoas que vão ao vosso concerto querer reviver 20 anos atrás, não é? Uhum. O que é que vamos fazer para não defraudar essas pessoas, onde eventualmente eu estarei incluído? Olha, não vão com certeza ficar desiludidas, porque esse é um álbum. Os fãs da Guitar Hero costumam dizer que é o álbum mais acarinhado, é talvez o álbum preferido. Talvez exatamente porque trouxe um certo ritual ao concerto, não é? Portanto, toda aquela questão étnica e portanto, os concertos eram muito virados para uma celebração, tenha marcado uma geração. E não é por acaso que ainda hoje tocamos uma série de canções desse disco. Portanto, essas canções que as pessoas recordam dessa altura irão ter a oportunidade de voltar a ouvir e vibrar. A propósito, vamos falar agora também que existe um Todas as Canções, que foi um álbum que não foi aqui destacado na Boa Nova, com pena nossa. Não que não tínhamos tentado, mas de facto foi questões de agenda vossa. E existe aqui, pelo por meio também, o álbum dos 20 anos ao vivo, 2008, que tem CD e DVD, e sim, voltam a fazê-lo em 2015, mas aí já com o Sinfónico. E, presumo eu, uma experiência bastante mais complexa, não é? Que é introduzir aqui, sim, uma orquestra juntamente convosco. Ora, é um concerto, efetivamente, que podemos vê-lo em DVD, mas que seguramente gostaríamos até de ver repetido. Presumo, sim, que aconteça menos porque, enfim, em termos logísticos não é tão fácil quanto isso. Sim. Bom, mas nós não abandonamos esse formato. Uhum. Portanto, esse concerto foi com uma formação com muito prestígio, portanto, que é a Banda Sinfónica da Casa da Música. Temos feito também concertos similares com filarmónicas, uhum, portanto, e têm sido experiências muito e muito interessantes, não só em termos musicais, mas em termos de convívio e de partilha, portanto, com jovens músicos. De forma que continuamos, portanto, sempre que há oportunidade e que seja possível, a realizar concertos, portanto, com um conjunto, portanto, neste caso com a filarmónica. Ou com a orquestra também, muitas vezes é filarmónica, outras vezes, portanto, são orquestras clássicas. Mas sem dúvida que esse momento foi particularmente muito interessante, porque as canções tomaram uma forma diferente, portanto, as canções, os arranjos, portanto, foram feitos por Nuno Leal, portanto, que é um amigo nosso, que teve uma abordagem erudita, portanto, e que muito bem conseguida em termos artísticos, e que transformaram as canções ainda para melhor, penso eu. E essa experiência foi muito válida e foi muito interessante e muito enriquecedora para o percurso da Quinta do Bil. E como eu disse, portanto, sempre que temos a oportunidade, repetimos. Guardo na boca o coração, preso nos versos desta canção. Sinto-me tão bem que não posso acreditar. Voa, voa, voa. Sinto-me tão bem que não posso acreditar. Voa, voa, voa. Ainda agora aqui cheguei. Eu já amei, mas o destino não é ficar, e parto em busca de outro lugar. Deste ao vivo no Coliseu do Porto, efetivamente foi um disco que foi acarinhado. Sendo certo que hoje os discos, podemos dizê-lo assim, enfim, é um fenómeno algo transversal a todas as bandas e a todos os estilos musicais, cada vez se vendem menos discos, não é? Vocês, enquanto banda, começam a perceber, ou já o intuíram antes até, que cada vez mais discos começam a ser cartões de visita para concertos? São, absolutamente, é um facto. Hoje em dia, eu penso que é importante continuar a trabalhar, a compor, no sentido de evitar uma obra. Uhum. Para mim, continua a ser um disco, continua a ser uma obra. Sendo que o formato físico acaba, como disseste, de ser um cartão de visita. E para além de ser um cartão de visita, também é motivo de notícia, não é? Portanto, é óbvio que as pessoas consomem de outra forma. Uhum. Mas eu continuo a achar que é importante evitar o formato físico, porque ele depois vai continuar, portanto, na posse das pessoas. É como se fosse um livro, como se fosse um objeto, sendo que a maior parte depois da divulgação e da promoção será por via ou pela internet, ou pela rádio, não é? Uhum. Pela televisão, mas a mim particularmente continua a ser interessante conseguir e fazer um objeto, não é? Portanto, e claro que depois, em termos de vendas, as coisas não são como eram antigamente, não é? Portanto, é residual, mas fica o objeto, fica o objeto artístico, uhum. Fica a obra para a posteridade. Pronto, e enquanto houver condições, nós iremos editar sempre em formato físico. Bom, há aquela questão de tendência até divulgar, enfim, chamamos o single, embora hoje o termo single já se perdeu em termos físicos também, não é? Uhum. Mas cada vez mais se lança uma música. Pegando aqui no exemplo do Sinfónico, eu recordo-me também que na altura disponibilizaram um tema para a divulgação na rádio. Mas não fica, entre aspas, a soar a pouco, quando esse tema até pode ser massivamente passado na rádio, às vezes até passa 3, 4, 5, 10 vezes ao dia, não é? Quando há tanta coisa para onde se podia escolher e para divulgar também. Pois é, aquele velho problema das playlists, né? Que tanto que isso já começou, hoje em dia já não se fala muito nessa questão da playlist, mas é porque ela está perfeitamente... Enfim, enraizada, não é? Enraizada, ou seja, portanto, às vezes é, como tu dizes, é cansativo, não é? É cansativo e perde-se tempo também, sempre a promover a mesma canção e as pessoas poderiam conhecer outras, não é? Exato. Mas tem tudo a ver com chefe, tem tudo a ver com políticas de divulgação, portanto, e às vezes é difícil de controlar. Por isso mesmo é que eu penso que editar uma obra, uma coleção de 10, 12 canções, como se fosse que revelasse ou que fosse o sinónimo de um período de composição de um artista, eu penso que isso é importante. Não é? Portanto, porque infelizmente as pessoas às vezes só conhecem uma música de um disco, não é? Então conheces aquele disco, sim, conheces aquela música ou outra. Portanto, e o disco acaba por ser um conjunto de canções que revelam, portanto, o que o artista anda a fazer na altura. Pronto. E realmente seria. Mas isso depois eu acho que isso também depois depende da curiosidade das pessoas. As pessoas, se forem realmente curiosas, vão querer ouvir tantas outras canções. Sabe que em 2011, a propósito de eu falava aqui com o seu colega, com o Paulo Bizarro, estás a falar da altura do álbum 7, e falas precisamente da questão dos singles e aquilo que se lançava primeiro para mostrar. Eu, até para contrariar, o Paulo dizia que se eu tivesse escolhido o tema primeiro para mostrar, até a antecipação ao álbum, seria o Fim do Céu. A letra de José Luís Peixoto. Exatamente. E ele dizia, não era bem esse o single que se pensava. A verdade é que o Fim do Céu depois aparece até com um videoclipe muito, muito interessante, recordo-me precisamente disso, e tornou-se um tema muito interessante. Aliás, tenho de dizer isto mesmo, se há tema que gosto de passar aqui na Boa Nova, quando tenho essa oportunidade, é precisamente, invariavelmente, quando eu escolhi temas aqui de Bill, vem-me a sair o Fim do Céu. Boa. Ora, isto só prova que, se calhar, para o alinhamento do vosso concerto, não está lá o Fim do Céu. Imagino que eu sou um teimoso e estou lá à frente do concerto, e quando chega a fase dos encores... Mas que nós já não tocamos essa música há muito tempo. É por aí que eu ia. Imagino que eu sou um teimoso e lá no meio estou lá, estou à frente e tal, e congrego lá uns quantos iguais a mim, a gritar aqui o Fim do Céu. Ora bem, costumas passar essa canção, é? Sim, exatamente. É assim, como é que não se defraudam os fãs quando se pedem um tema? Como aliás, vocês têm uma panóplia imensa. Vamos ver no próximo ensaio se eu vou aqui apontar para ver se é possível nós ensaiarmos essa canção. Não é? Porque eu, como digo, já não a tocamos há um tempo, portanto, e se fossemos ficar sem ensaiar, Jesus. Pois aí é que está. É que vocês em 30 anos. Metade da canção. Em 31 anos de músicas. Tem um conjunto grande e isso pode fazer, como também disse há pouco, pode haver um conjunto de pessoas que se familiarizam mais com um determinado tipo de tema, não é? E estão fervorosamente ali a pedir aquele tema, como é que se de repente, enfim, então esta gente veio para nos ver, pedimos este tema e agora nós não alinhamos. Ok. Eu vou apontar aqui, vamos ver se é possível, está bem que... Eu digo isto porque pode haver outros temas, não é? Efetivamente, como é que uma banda como vocês tem, de facto, este tempo de história, como é que vocês conseguem, enfim, entre vocês, ditar o alinhamento? Isso é algo pacífico para vocês? Nada pacífico. Não é nada pacífico. Tu acham que deve ser uma ou outra e temos que trabalhar muito para conseguir chegar a consenso. Mas temos sempre um padrão que é, como eu disse há pouco, estamos muito na questão do concerto. E o concerto vive muito também, psicologicamente, do alinhamento, não é? Portanto, é quase como uma gestão de emoções. E para isso é muito importante que o alinhamento funcione, portanto, num crescendo, não é? Tenha partes em que as pessoas possam respirar um pouco mais, para depois voltar novamente à carga e acabar, não digo no clímax, mas portanto acabar numa altura em que as pessoas se sintam realizadas, satisfeitas, portanto, com o evento. E o alinhamento é determinante para que isso aconteça. Portanto, é uma coisa que perdemos muito tempo. E às vezes é um bocadinho chato conseguir chegar a mais uma boa conclusão. Pronto, mas tens razão, é um facto. A questão do alinhamento é uma questão muito trabalhada. Mas pode ensinar o que vai na alma de alguém que recusa deitar sobre o chão. Eu entendi. O homem quer, vão se agitar. Tão perto do mundo, tão longe de Deus. Já vão, como disse, 6 anos. Falávamos aqui sobre a criação dos temas, a criação e o próprio ensaio. E na altura chamava a atenção, falava aqui dos seus colegas, mas da Lila de Carmo, que até era a pessoa que estava mais próxima, se bem me recordo, era mais próxima de tomar, mas que todos tinham que vir de algum lado para se juntarem. Ainda continua essa vicissitude e isso. O que é que isso faz ao Esquina de Bill? Torna mais coeso no momento em que se encontram? Ou torna difícil, de facto, esses encontros e esses ensaios? Não, isso passa-se. Porque, portanto, temos que nos encontrar num sítio, não é, para trabalhar. Já não é Quinta do Bill. Tens razão, vivemos neste momento, vivemos em sítios diferentes, portanto, e distantes. E, portanto, temos que fazer todos um esforço muito grande para marcar os ensaios, para nos encontrarmos. Uns estão em Tomar, outros estão em Lisboa, outros estão em Fátima. E portanto, temos que conciliar a questão das deslocações com os dias de trabalho. Pronto, mas isso, portanto, isso é o nosso trabalho. Isso temos que fazer um esforço grande. A verdade é que os Quinta de Vila também vão, de algum modo, abrir portas. Digo isto porquê. Desde que começámos aqui a fazer destaques aqui na Boa Nova, já não são raros os casos de pessoas que falam dos Quinta de Vila. Aliás, aqui uma fase de desafios, onde perguntamos às pessoas com que bandas gostariam de tocar. E Quinta de Vila vão aparecendo. Uhum. Assim como quando perguntamos que banda gostariam de homenagear, há um conjunto de outras bandas que já falaram em Quinta de Vila. E vão escolhendo temas com que gostariam de fazer uma versão. Este é um dos desafios que fazemos às bandas novas quando fazemos aqui na Boa Nova. Uhum. Agora, aquilo que eu queria perguntar a vós é algo diferente. É, sabendo que, efetivamente, vocês têm este historial na música nacional, na música folk, popular, como queremos chamar, como é que veem aquelas bandas ou aqueles autores que dentro da própria cidade de Tomar vão aparecendo? Como, por exemplo, recentemente falámos com o Beto Betuc, etc., que dizem sempre que é sempre bom que haja quem abra portas e que, efetivamente, vocês, até pela altura em que surgiram, de algum modo vão abrindo portas ou, pelo menos, vão suscitando para essas bandas, os autores, assim, se eles conseguiram, eu também consigo. Sim, sim. Como é que vocês se veem um bocado como a banda que abre portas nessa zona do país? Bom, isso é um motivo de orgulho. De certa forma, também. E tentamos sempre incentivar e dar ânimos, portanto, à malta nova que está a começar ou que está ainda nos primeiros passos. Muitas vezes a receita é sempre a mesma, que é trabalhar muito, né? Primeiro acreditar no seu trabalho, nas suas competências e levar em frente a sua paixão, neste caso a música. E depois a seguir tem que se trabalhar muito, porque nós também no princípio tivemos que ser teimosos, né? Porque houve alturas em que quase que apetecia desistir, porque não se conseguia chegar logo onde queríamos. Infelizmente, depois, com a tecnologia, com o trabalho e com o querer, conseguimos contratos e todas, e estar e ter conceito. Mas para nós é um motivo de orgulho saber que somos um exemplo, não é? Para os outros músicos. Basicamente é isso. É um exemplo, um bom exemplo, e penso que também gostamos de dar bons conselhos. Eu era pequenino, acabado de nascer, acabado de nascer. Ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos. Já eram para te ver, já eram para te ver. Quando eu já for velho, acabado de morrer, acabado de morrer. Olha bem para os meus olhos, olha bem para os meus olhos. Sem vida onde te ver, sem vida onde te ver. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da já é para te ver, já é para te ver. Vocês na altura fizeram contrato com o Polygram. Hoje em dia as coisas estão completamente ao avesso. Aliás, havia quem dissesse que a música iria ser muito mais complicada para quem começasse, porque as editoras, as beijas não estavam a apostar em novas bandas. Parece que tudo mudou, e mudou a ponto que hoje em dia quem está em crise são precisamente as tais majors, não é? E as bandas, de uma maneira ou de outra, conseguiram editar a pedidos de autor, etc. Também se tornou mais fácil gravar, não é? Às vezes com menos qualidade, mas tornou-se mais fácil, efetivamente. Como é que, olhando para trás com estes 30 anos, o que é que acha que mudou, e porque é que hoje temos tão boas bandas portuguesas a fazer tão bem, música também, e a chegar-se à frente? Eu acho que mudou tudo, sinceramente. O início da mudança foi um bocadinho radical, e sofremos todos na pele a mudança drástica. Foi um divórcio litigioso. Uma vez que, portanto, a cópia ilegal começou a ser dia-a-dia, não é? Portanto, e as coisas começaram a funcionar, tiveram que funcionar de outra maneira, e tivemos todos que nos adaptar. Se na altura conseguisse ter a velocidade de ter uma editora, lançar um disco, tínhamos os apoios todos, portanto faziam o papel todo, promoção, divulgação, venda, etc. Investimento, inclusivamente. Mas também, ao mesmo tempo, também era difícil entrar, não é? Portanto, hoje em dia, aquilo que nos roubou alguns direitos, vá lá, entre aspas, foi a net, não é? Uhum. Hoje em dia, por outro lado, permite, a net também permite divulgares o teu trabalho sem estares dependente de terceiros. E realmente as coisas mudaram completamente, mudou tudo, não é? Portanto, hoje em dia, qualquer músico consegue, fazendo um mínimo de investimento, consegue chegar às pessoas. E claro, pô, mas ao mesmo tempo também há mais oferta, não é? Sim, sim. As pessoas têm muito mais pontos de escolher, e às vezes perdem-se um bocado nas escolhas, não é? A oferta é tanta. Mas pronto, são outros tempos. E eu penso que, de certa forma, foi salutar para os músicos saber que, pô, têm um veículos mais acessíveis para promover a sua obra. Mas vocês estão atentos a isso. E quando digo que estão atentos é nesta constatação. Faz bem falar de amor, o vosso single do último álbum, que há pouco disse que é na internet que as coisas se veem. Então o que é que vocês fazem? Vão buscar um videoclipe, um teledisco, por exemplo, com um filme de animação criado pelo Jorge Ribeiro, premiado. Que apareceu também no Curtas Vila do Conde, não é? Okay. Cinema, e tem um magnífico trabalho paralelo à música. Portanto, além de que a música, segundo dizem as boas línguas, também foi considerada a melhor música portuguesa pela Escola Oficial de Idiomas de Santiago Compostela. Portanto, vejam bem, fora do nosso país, não é? O galardão que é o Ritmar, não é? Ora, é assim, para que neste momento, quando os canais de televisão, infelizmente, têm pouco espaço para enfim, colocar a imagem associada à música, hoje é preciso YouTubar, desculpa o termo, para que se chegue às pessoas. Vocês investem forte e aspas, e num forte e feio, mas forte e bonito, com este exemplo do Faz Bem Falar de Amor. Enfim, não é quase, enfim, remarco o Tabaré. Por isso tivemos que nos adaptar também, e os músicos hoje em dia têm que se adaptar e têm que usufruir dos melhores veículos para chegar às pessoas. Provavelmente, se estivéssemos dependentes da televisão, por exemplo, para divulgar esse excelente vídeo, esse clipe do Ribeiro, como tu disseste, foi premiado, e justamente premiado. Se calhar eu passava uma vez ou duas e as pessoas fugazmente tinham contacto com ele. Através do YouTube, portanto, muita gente teve acesso ao videoclip, portanto, e ele neste momento é muito louvado, tivemos muito boas críticas, portanto, e é tão conhecido como a música. E pronto, eu acho que temos que inventar, temos que imaginar novas soluções e novos caminhos. Carlos, olha, agradecendo uma vez mais a oportunidade para aqui para a Boa Nova, para esta conversa, que só peca por pequena, mas o tempo, enfim, isso obriga. Agora, aqui o recado fica, para as pessoas que vão ver o concerto, é assim, seguramente não é um concerto para ver sentado. Acho que não. terá momentos para isso, mas seguramente vem para fazer a festa, não é? Sim, claro. Sim, isso é. Apesar de já ter uns aninhos em cima das pernas, continuamos felizmente com muita vitalidade e com uma postura, com a mesma postura, que é convocar as pessoas para a festa, portanto, e está tudo a cantar e a mexer, portanto, e mais uma vez fazer uma grande festa em Oliveira do Hospital. Muito bem, então fica marcado o encontro em termos de concerto para sexta-feira, dia 27 de julho, aqui no Parque de Mandanelho, com os Quinta de Bill. E esta conversa que vai passar antes e prévio, e que foi, em termos musicais, foi acompanhando também com vários temas dos últimos elementos do álbum sinfónico, e que deu a conhecer, fazendo aquilo que é o trabalho dos Quinta de Bill, até para quem não conhecesse, enfim. As nossas conversas com o Quinta de Bill estão disponíveis no podcast da Boa Nova, podemos ouvir as anteriores também, assim como esta vai ficar. Ora bem, Carlos, olha, um abraço e cá nos encontraremos então. Um grande abraço. Ficamos ali sem falar, sem dizer nada. Deixamos o tempo passar como quem se deixa se arrastar, sem resistir até aos braços. Sem olhar, apenas calma. Um silêncio tão singular, tranquilo, sem urgência de explicar. Na pele não, o que nos faz cantar, brincar. Silêncio do teu.